lugar, porque o Espírito de Deus, irmãos, já começa a visitar. Esqueça agora toda a tristeza, contenda e desamor. Abra agora os teus lábios e cante ao Senhor. Vamos nos unir, vamos dar as mãos, esquecer o que passou. Somos todos irmãos. Se te encontras aborrecido aqui neste lugar, desta maneira tu não podes a Deus cultuar. É necessário agora amar o teu irmão, e sentirás na tua vida o segredo deste perdão.